Bom dia, parceria, aqui vos falo, mais amor. Vim nesse embalo, nessa levada, já na estrada, caminhada, vou na fé. Cabeça levantada, orientação, pé. Fim do dia, passo a régua, nós somos ônus. Aqui, mais um rap, escrito no ônibus. Meu meio de transporte, Belém, região norte. A rima é o suporte, na guida, firme, firme, forte. Pai do céu, mais um dia tu me dá. Esse fardo não é maior do que eu possa carregar. Tira a remela, guerreiro, tem que lutar. Lutar, deixar com Deus que o mais ele fará. Choro um dia de viu, pai, me entrego a tua justiça. Tranquilidade não é pra quem tem preguiça. Tua palavra me completa, teu amor me faz melhor. Esperança eu tenho mais, se caio ou não tô só. Felicidade é uma coisa fácil de comprar, porém a paz que é eficaz é só você que me dá. Sou poeta, minha vida é reproduzir o que a mente e o coração chega a pensar e sentir. Deixa eu ouvir o coração, mundo que transpirador me liberta. Deixa eu falar de amor, os bens materiais, amigo é uma prisão. Tu consegue comprar, mas e a paz no coração? Orgulho nos corrói nesse ciclo equivocado de inveja, de ciúme, de tortura orientado pela fome de poder, pela melhor aparência. Enquanto o próximo luta pela sua sobrevivência, a riqueza que tu julga ser a felicidade, meu amigo, com certeza não te traz tranquilidade. Somos seres caminhando, desorientados, confundindo o caminho certo, errado. Foi na noite de agonia que eu percebia, amanhã é outro dia, paciência é necessária. Felicidade é uma coisa fácil de comprar, porém a paz que é eficaz é só você que me dá. Tive fome, tive frio, tu me deu o que comer. Te cobri meu corpo frágil, pude sobreviver. Tive ânsia, solidão, tu me deu uma família. Tive chagas, agonia, tu me deu a luz do dia. Fui ignorante, tu me deu sabedoria. Tô na luta, a gente aprende, mesmo na correria. Nessa vida, tu me disse, a gente tem que olhar pra frente. O passado não se muda, mas passamos diferente no presente. Evolução do pensamento, se eu não penso assim, eu tô perdendo tempo. Tive ânsia, tu me deu ocupação. Enquanto eu tiver contigo, Cristo, eu tô em boas mãos. Ainda é, te peço sabedoria. Devo mais te agradecer pela vida, pela luz do dia. Se tu me ama e tá comigo a todo instante, eu também devo amar e apoiar meu semelhante.